música em português. Ora, 9 horas e 5 minutos na Rádio Arco-Íris. Ora, muito bom dia. Bom dia e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Ora, eu chamo-me Lourenço e estarei com vocês das 9 ao meio-dia com muito da música portuguesa. Estarei aqui com mais uma emissão do fim de semana à porta, pois hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2020. Ora, espero então que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2, com muita, muita música para vos alegrar até ao meio-dia. Até vaca manga subir, Mário Morgado. nunca se me notei. Mamá, mamãe, também depois da paz. Marimborda, nunca se me notei. Mamá, mamãe, também depois da paz. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe. Mamá, mamãe, também depois da paz. Zozinho Cabral, inteiro cá na fazenda. Zozinho Cabral, arimar sua vizenda. Ai, ai, ai, não bande praga. Mamãe Maria também depois da paga. Maria Sozinho, eles são da cartilha. Eles são da cartilha, amor inteira vida. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mamãe Maria também depois da paga. Maria Morgan. Nunca soma no teu. Mamá, mamãe, também depois da paga. Mário Morgado, nunca soma no teu. Mamá, mamãe, também depois da paga. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe. Mamá, mamãe, também depois da paga. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe. Mamá, mamãe, também depois da paga. Sentimento não se engana.

valoriza o tempo que resta. Naquele silvado, unir uma mão, a mão se escapou, nasceu a fugir, a mão se escapou. Nasceu a fugir, como essa mora. Embora, tinha-te na mão, nunca mais fugi. Tinha-te na mão, nunca mais fugi. Ai, ai, amora, como tu são violino. Meu amor foi embora. Ai, ai, amora, fiquei triste e tão sozinho. Desde essa hora, foi essa alegria que eu tive. Ora, 9:23 e continuamos então com o Amarante. E dá-me um beijo, meu amor, dá-me um beijo. Me dá um beijo e também tua paixão. Então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 Orléans, a rádio da melhor música portuguesa. O mundo inteiro, o arco-íris, as estrelas, céu e mar, a minha vida, o meu amor. O sonho lindo que o teu coração sonhou. A minha vida, o meu amor. O sonho lindo que o teu coração sonhou. Me dá um beijo, meu amor. Me dá um beijo. Me dá um beijo e também tua paixão. Me dá um beijo, meu amor. Me dá um beijo. Me dá um beijo em troca do meu coração. Me dá um beijo para acabar com a tristeza, mandar embora a solidão e a saudade. Do meu sorriso, do meu olhar, porque eu juro para sempre te vou amar. Do meu sorriso, do meu olhar, porque eu juro para sempre te vou amar. Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo. Me dá um beijo e também tua paixão. Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo. Me dá um beijo em troca do meu coração.

9:58. Querem bailar comigo? Então vamos, bailem aí, se vocês estão bem dispostos a ouvir a nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Estamos aqui até ao meio-dia para darem boa animação e muita, muita música portuguesa. Ora, vamos aí, que estamos aqui a entrar na segunda hora da nossa emissão. O fim de semana à porta, apresentado por Lourenço até ao meio-dia. Isto até dá gosto de dançar, hein? Tiene buenas acciones y tú a mí me equivoca. Ay, ay, ay, yo canto para esta vida. Ay, ay, ay, tú sola eres mi vida. Ay, ay, ay, cantando con noche y día, pasando y auxiliaría y verte por tu herida. Con el color de tu pelo, color de la amapola. No te quiero por bonita, ni tampoco por la ropa. Porque tiene buenas opciones, tú a mí me di loca. Ay, ay, ay, yo tengo para esta vida. Ay, ay, ay, tú sola eres mi vida.

cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão, é pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Ora, 10 horas e 27 minutos e ouvimos então o Nossa Senhora Roberto Carlos, foi pedido da Madame Fré para a sua filha Rita, e não esquecendo todos os doentes do mundo e não esquecendo todos os animadores da rádio. Ora então, e a seguir vamos ficar com uma canção que tem pelo título A Mula da Comprativa, e esta música é da minha parte para a parte de Pedro Teixeira, para a sua mulher e filhos, e para todos os seus colegas de trabalho e para toda a gente que o conhecem. Então, como ele pediu-me na sexta-feira passada, eu não a tinha, e o que é prometido é devido, então vamos ouvir hoje Máximo de Souza, A Mula da Comparativa. A mula da uva de vé, a mula da uva de vé, os coisos do odilhado eram de olivé, os coisos do odilhado eram de olivé. Vai mesmo! Deu dois coices no telhado, a tu. adega. Se por causa dele, por causa do Zé da adega. Não saber cantar o fato. Ao és tão linda, disparate. Não saber cantar o fá, a, do, pu, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ai, tanto crocodilo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, ora, 10:30 e vimos de ouvir a Mula da Comparativa, que foi dedicada para Pedro Teixeira. Ora, então, e continuamos com as nossas dedicatórias, e esta dedicatória vai ser de minha parte para Glória de Olivier, que vou passar então aqui esta cançãozinha, que ela gosta muito de ouvir também estas canções, e vai ser então o Marinheiro. Então essa canção é cantada por o meu amigo, o C. Ferreira. E desejo um ótimo dia se ele estiver a ouvir a rádio. Ora, 10:35 e vimos de ouvir Vai Buscar o Marinheiro, Vai Buscar a Laurindinha, então, que foi dedicada de mim mesmo para a Glória de Oliveira. Então, e continuamos com a música, e vai ser o Banda Lusa São João. é bailarico. Então você sabe que está na, no tempo do São João. Vamos ouvir umas cançõezinhas do São João. Há muito tempo saio sempre neste dia para dançar e cheirar o mais rico. Ai que cheirinho foi desta sardinha assada que o velhinho põe na broa e mastiga tão carinho. Pois é, mas este ano parece que vai estar muito mal para as festas, não é? Aquilo também lá em Portugal não anda muito bem. E quanto a esta doença de passar, isto, este vírus, acho que está a pensar em matar muita gente. O que interessa é a gente continuar para a frente, muita coragem e fazendo algumas festas enquanto a gente puder. Escutamos a música. Quero ver, meu amor, mandar um beijo no balão na noite de São João. São João é um santo mais querido. São João, quero ir ao bailarico. Quero ver, meu amor, mandar um beijo no balão na noite de São João. Há muito tempo saio sempre neste dia para dançar e cheirar o mais rico. Ai que cheirinho vem desta salinha assada e o velhinho põe na broa e mastiga com carinho. E a rosinha na rua das fonteinhas é vender o alho, o polvo, mais uns trocos dá para a vida. É nesta noite que o meu povo quer saltar, vou comprar um martelinho e beber até fartar. São João é o santo mais querido. São João, quero ir ao bailarico. Quero ver, meu amor, mandar um beijo no balão na noite de São João. São João é o santo mais querido. São João, quero ir ao bailarico. Quero ver, meu amor, mandar um beijo no balão na noite de São João. Rosinha na rua das fonteinhas é vender o alho, o polvo, mais uns trocos dá para a vida. É nesta noite que o meu povo quer saltar, vou comprar um martelinho e beber até fartar. São João é o santo mais querido. São João, quero ir ao bailarico. Quero ver, meu amor, mandar um beijo no balão na noite de São João. São João é o santo mais querido. São João, quero ir ao bailarico. Quero ver, meu amor, mandar um beijo no balão na noite de São João. Ora, 10 horas e 38 minutos e vamos continuar com os nossos despedidos. Desta parte é vai direitinha para Chateauneuf Soloir, que é para o Sr. António Carvalho. Então vamos ouvir um fadinho ou dois, que ele diz que gosta muito de ouvir um fadinho e diz que é raro meter aqui fados na nossa rádio. Então você vai escutar uns fadinhos que eu vou passar para você. Passo o dia a cantar. Eu sou livre como a jovem. nasce livre, não se pode acorrentar, não se pode aos pares e da tua vida minha, Deus fez as almas aos pares e da tua vida minha. Ora, 10 horas e 45 minutos e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então eu vou continuar com mais uma dedicatória que é da parte da Senhora Esperança para todos os doentes do mundo e não esquecendo o Senhor Armando, que lhe deseja um ótimo dia e para todos os animadores e de minha parte meu muito obrigado. E então vamos continuar com Fernando Santana, tu existes para mim. deixaste o teu olhar triste aqui dentro de mim. Estás longe, mas posso dizer que ainda vives aqui. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui, tu existes para mim. Se algum dia outro amor eu conhecer, quando a saudade dormir, sei cada beijo que eu der a dizer em homenagem a ti. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui, tu que existes para mim. Achar alguém igual a ti, mas muito além, muito longe daqui, tu esperas por mim. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui, tu que existe para mim, tu muito além, longe daqui, tu que existes para mim, tu muito além, longe daqui, tu que existes para mim. Dez horas e 50 minutos, ora então vamos ficar com José Amaro. E depois, acabando esta musicadinha, vamos então passar a nossa publicidade a Portugal. E com o passo dessa dança,

horas e 8 minutos e continuamos então com as nossas dedicatórias e então desta vez é da parte de Agostinho para os seus colegas de trabalho da empresa GMS. Então vou passar aqui uma desgarradazinha, espero que seja do seu agrado. Então a desgarrada é a martelada. Yeah. quiseres, venha palpá-la. Horas e 14 minutos, então vimos de ouvir uma desgarrada que foi pedido da parte de Agostinho para todos os seus colegas de trabalho. Então, e vamos continuar com a música, e vai ser a Laurindinha, a Dulce Pontes. Oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Thank you.

Sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco

Então eu vou deixar com a RTP Internacional para saber o que se passa lá embaixo. E depois até. Bom apetite a todo mundo. E até sexta-feira, se Deus quiser. A pandemia pode ter chegado à Europa antes do que se sabia. A análise às águas residuais em Itália.